Por certo, Alá não perdoa que lhe associem outra divindade, e perdoa tudo que for afora isso a quem quer. E quem a associa a Alá, com efeito, forjará formidável pecado. Não viste, Muhammad, os que se pretendem dignos, mas Alá é quem dignifica quem quer. E eles não sofrerão injustiça, nem a mínima que seja. Olha como forjam mentiras acerca de Alá, e basta isso por evidente pecado. Não viste aqueles a quem fora concedida a porção do livro? Creem em Al-Jibd e Al-Tahut, e dizem dos que renegam a fé. Esses são os mais bem guiados no caminho que os que creem. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. Esses são os que Allah amaldiçoou. E para quem Allah amaldiçoa, não lhe encontrará socorredor algum. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. Têm eles porção de soberania? Então, nesse caso, dela não concederiam aos outros homens o mínimo que fosse. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا. Ou invejam eles, os homens, pelo que Allah lhes concedeu de seu favor. E com efeito, concederamos o livro e a sabedoria à família de Abraão, e concederamos-lhes magnífica soberania. فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا. Então, dentre eles, há quem nele creia, e dentre eles, há quem dele se afaste, e basta a gema por fogo ardente. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا. Por certo, aos que renegam nossos sinais, falos-emos entrar em fogo. Cada vez que suas peles se consumirem, trocá-las-emos por outras peles, para que experimentem o castigo. Por certo, Allah é todo-poderoso, sábio. E aos que creem e fazem as boas obras, falos-emos entrar em jardins, abaixo dos quais correm os rios. Nesses serão eternos para todo sempre. Nesses terão mulheres puras, e falos-emos entrar em sombra assombrosa. Por certo, Allah vos ordena que restituais os depósitos a seus donos, e quando julgardes entre os homens, que julgueis com justiça. Por certo, quão excelente é isso a que Allah vos exorta. Por certo, Allah é onisciente, onividente. الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Ó vós que credes, obedecei a Allah e obedecei ao mensageiro e às autoridades dentre vós. E se disputais por algo, levai-o a Allah e ao mensageiro, se sois crentes em Allah e no derradeiro dia. Isso é melhor e mais belo em interpretação. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا. Não viste, Muhammad, aqueles que pretendem crer no que foi descido para ti e no que fora descido antes de ti? Desejam recorrer ao julgamento de At-Tahut, enquanto com efeito foram ordenados a renegá-lo. E Satã deseja descaminhá-los com profundo descaminho. E quando se lhes diz, vinde ao que Allah fez descer, e ao mensageiro, tu vês os hipócritas se afastarem de ti decididamente. Então, como estarão quando na desgraça os alcançar pelo que suas mãos anteciparam? Em seguida, chegarão a ti jurando por Allah, não desejamos senão benevolência e concórdia. Esses, Allah sabe o que há em seus corações. Então dá-lhes de ombros, mas exorta-os e diz-lhes às almas dito convincente. Allah